Salve a todos, salve a todos. Zona Norte, Zona Oeste. Salve a todos, salve a todos. Zona Leste, Zona Sul. Salve. Salve a toda a banca 084. A todos que fazem rap. A todos que escutam rap. Salve a todos, salve a todos. É, e aqueles que não escutam também. Vamos acordar. Aí ó, rap é revolução. Salve a todos, salve a todos. Rap é informação, rap é música. E pra se fazer rap no dia de hoje, tem que ter no snipe a ideia certa pra se transmitir. Aí guerreiro, aí guerreira, a revolução cantada tem que ser mostrada e rimada da maneira que o revolucionário achar mais plausível, respeitando a ideia de cada um. É desse salve jeito. Salve a todos, salve a todos. Salve geral. Salve a todos, salve a todos. E aí? De Natal a Mossoró, Caicó, Acari, Santana do Mato, Tangará, Cruzeta, Florânia, Lages Pintada, Currais, Novo Pau dos Ferros, São José, Vila Foca, Guaretama, Martins, São Tomé, São Rafael, João Câmara, Pureza, Poço Branco, Montanhas, Caraúba, Pacifica, Santo Antônio, Extremóis, Ceará, Mirim, Parnamirim, São Pedro, São Paulo, do Potengi, Apodi, Areia Branca, Macaíba, Guamaré, Macau, Touros, Taipu, Jucurutu, Parazinho, Riachuelo. É desse jeito aí, parceiro, a todo o chão rachado do Nordeste. Salve a todos, aos restantes do chão brasileiro e a todos os brasileiros, salve aí, ó. E no comando de tudo isso, o nosso maior salve vai pra você, Senhor. O Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos guia lá de cima. Mestre, família Gangsta Records, agradece a todos que torcem por nós. Tamo junto! Salve a todos, salve a todos. As gata tá em casa. Salve a todos, salve a todos. Os ponta tá quebrada. Salve a todos, salve a todos. Os que tão na trança. Salve a todos, salve a todos. Na humilde é nós quem manda. Um por um, Deus por nós, Zona Oeste, tô em casa. PNZ do valor, minha quebrada saca. Respeito e manda um salve, pode botar fé. Nascido e criado nas ruas de Nazaré. Lugar bom de viver, pra morar, pra crescer. Mãe, família, até o fim, amo vocês. Tudo nosso, firmou, da Coreia ao bom pastor. O conceito prevalece, obrigado, Senhor. Estação da linha, Bueira, Cruzeiro, Campina, Meredo, da Sete, Vila do Eugênio. É só moleque doido de responsa no tumulto. Favela do Japão, favela do Fio e os conjuntos, tamo junto. Na rocha edificado, na função. Baixada Salgado, Barreiro, Detran, Felipe, Camarão. Guarapi, Cidade Nova, Nova City, Gangsta. Tem que saber chegar no Morro Planalto e pra morar. Abala as estruturas, sente o bar e fica a pampa. Responsa não desanda na Cidade da Esperança. Cuscuz 16, o Nilo, CDD, Praça. Bicepe de Rosado, LN, Caixa d'Água. Maior satisfação, bairro Nordeste, Mosquito. Quintas, biquíni, enquina, TP envolvido. Salve a todos que fecha com nós um brinde à vitória. Com honra e muita glória, na missão das notas. Salve a todos, salve a todos. As gata tá em casa. Salve a todos, salve a todos. Os ponta tá quebrada. Salve a todos, salve a todos. Os que tão na trança. Salve a todos, salve a todos. Na humilde é nós quem manda. Tá salvado geral, hein? Desse jeito, sem esquecer da Zona Sul, Leste e Norte. Respeito de um por um que estão comigo lado a lado. É os aliados, tamo junto, negrada. Começo por você, tio Ricardo. Esteja em paz onde estiver. E aí, vovô, bênção, Manuel Bileco. Sempre dizia meu neto, corra pelo certo. Sabedoria de vida pra se vencer. Salve! Salve aos que se foram. Palito, Nilton, Mosquito, Quintino, Rodrigo PCC, Jean Pezão, Pé de Ferro, Toré, Tico, Wagner Soraya, Nega Cissa, Kleber, Sandrinho, Pânico, Arroz, Vamberto, Galego e Chorão, Galeguinho lá da linha, Viva Lelo Melodia, Ronaldo Bocão, Michael, Bingo Bala, Redondo, Quen Quen, salve, salve aos que se foram e aos mandos da quebrada, tamo junto, hein, pra crescer, Lamar, André Boião, Sony, e aí Marcinho, Babu, Esticado, Vamp, Fernandinho, Neném, Bira, Pingo, Rei, Dentinho, MC Luto, Ice Blue, Nego Gesso, Tizio, Felipe, João Grandão, Dindi, Mazinho, Cassio, Alemão, Rafinha, Niels, Carioca da Maloca, Max, Beba, Coração, Balbino, Topete, Boy Doido, Beto Kisuki, Ninho, Binho, Mamá, Samuel, Xandinho, Cutube, Gordinho, o Chazinha de Leila na linha, e aí Nailton, Naibson, Canga, Todo Duro, Canela, Peruca, Barata, Ganso, Maiquinho, Kelvin, Alho, Bruno Gráfica, Léo Punk, Pé de Bicho, O Nobre, Pinguim, Alan Spack, Tio Sam, Ono MC, tamo no jogo, na missão das notas pelo certo. Salve! Alan Negão, Rastafili, Paulista, Pique, PP, Jackson Periférico, Leozinho do BA, Forte Firma, Gladson, Bate Nós Faz, Estúdio Beatbox, vixe, muita fé, Rasta, Pinto, Silveira Roots, DJ Pão, Stallone, Muamba, Bronx, Trombose, Veneno, Japão, André Macaco, Quadrilha da Rima, Só Vagabundo tá colado nessa fita, Júnior Bala, Joba, Isaac Laboquita, Maledito Dog Mal, e aí Mal Mal, Geraldo Tatu, George Tatu, Up Tatu, Bacon, Preguiça, Marcos Moto, Caio Playboy, Barrão de Menor, Rafael, Rossi Dengue, Mr. Só, Raí, C&A, Marconi, Igor, Levi, DJ Alf, DJ Stone, DJ Samir, DJ Nego Della Songa, salve a todos. E aí Michele, minha esposa, Maria Cecília e Adja Maria, minhas filhas, família em primeiro lugar é o que há. Na esquina do fim do mundo, e aí Arã, tamo junto, Mano Edu, Ureia, e aí Jujux, Luiz Barbudo, Midway, André Coxa, S Black, Brand Slick, salve salve. Sangue no meu sangue, tia Maristela, tia Marta, tia Márcia, Érica, Camila, Poliana, Igão, Larissa, Raíssa, Jefferson Júnior, Renata, Levi, Gabriel, Janaína, Anderson, Adriana, Ana, e o Marcelo, Wagner, meu irmão, Thiago, e pra finalizar, minha mãe, minha rainha, amo a senhora até o fim dos tempos, se Deus é por nós, nada será contra nós, salve a todos, salve a todos. Salve a todos, as gata tá em casa. Salve a todos, salve a todos, os ponta da quebrada. Salve a todos, salve a todos, os que tão na trança. Salve a todos, salve a todos, na humilde é nós quem manda. Não bate, não roube, não vira, sem ser ferido. Descansei, pai, minha avó, que eu cumpri o seu pedido. Desse jeito eu tô nos corre, na sede do milhão. Jesus é minha bússola no corre do cifrão, então. Mas quem diria, parceiro, o mundo é louco. Não preciso de igreja pra mim almejar o topo. E a zona norte tá mil graus, só quebrada pesada. As orações são interrompidas com barulhos de rajada. Inevitável, mas o aceno, olho no lance sem replay. Mais um furado na esquina, porque era Mercedes-Benz, hein? Mas quem não quer dinheiro, fama, carro e mansão? De brinde seu corpo deitado, servida num caixão, irmão. E assim vamos que vamos, porque ontem virou passado e o amanhã é consequência do hoje. Firmeza, o olho é nosso por direito e minha conta eu vou buscar. Quero agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para que eu esteja de pé defendendo alguma causa. Firmeza, vou mandar um salve para as quebradas onde respeito vem em primeiro lugar. Tem que saber chegar no Golandim, Barreiro, Santo Antônio, Amarante, Paraíso, Cidade do Sol, Parque dos Coqueiros, Jardim Lola, Baixa da Coruja, Rego Muleiro, CDD, e aí as casinha, tô em casa, CSU, Pajussara 1 e 2, Favela Dom Pedro, Santarém, Nova Natal, Gramoré, Aliança, Vale Dourado, conhecido como Vale da Morte, Beira Rio, Potengi, Ridinha, África, Alto da Torre, Panatim, Solidade, é nóis, a Zona Norte tá mil grau, é só quebrada pesada. Vou citar também alguns parceiros que faz parte do desenvolvimento social, sem esperar por ajuda de um governo sujo e opressor. Um salve singelo, mas de coração, pra quem contribuiu e pra quem contribui, pra que o progresso das comunidades não dependa de um governo fajuto. Inicio com um cara que é exemplo de correria e vitória. Aí, Nando Artatu, levando um sorriso pras crianças, onde vai? Que Deus ilumine sua caminhada, guerreiro. Estúdio fotográfico do Lenilton Lima, é nóis, fechadão. E aos que fecha junto, Marcelo da Serrada, Felipe Ruth, Sulamita, Fernanda Félix, Rodrigão Cabuloso, Asbiguel, Daliane e Silvia, e a mais nova integrante, a pequena Nina. Abração, princesa, a banca mais louca do breakdance, Jesus Playboy Gang, Albiboy Bebê, Paulinho Life. Tamo junto pra crescer, porque é assim que tem que ser. Meu amigo e vereador, Xanche, Luciano Catinho, Dalmi Brito, Olinha, o Mago, Jadson e Anderson Filmer. Toda a comunidade da Serrada que me viu crescer, em especial os que sempre acreditaram no meu potencial. MacGyver, Dedão, Negão Thiago, Wilson, Joyce Pimentinha, Anzinho, Blendo e Jordi, que Deus ilumine todos vocês. Aos que estão na direita de Deus, Kiko, Alisson, Arthurzinho Asseque, Bruno B1, Thiago Ciclone, Boy Jonas, MC Cabuloso, Negão Isaac, Coca, Ristefai, Galeguinho, Jovinho da Estação. Aí, na direita de Deus, e um dia vamos se encontrar, mano, paz. Aos fiel que estão encarcerados, aí parceiro, nunca deixe que as grades prendam seus sonhos e pensamentos. Aí visor e maço, logo logo a liberdade vai chegar. Um salve cheio de bênção pro provisório da ZN, pros pavilhões A e B, Pintibu e pro casarão Alcaçuz. Agora pros que estão em liberdade tentando mudar essa história, pra os que eu conheci através do rap, Bruno e Danilo, Juan Machado, ao pensante professor poeta, Diego da Sul, DJ Ed, agregados, FDR, a toda a família Galeteria, Diego Pace, Açougueiro, DL, Patrick e Fernando, esses moleque representa a Vera, o rap potiguar, Silmara, Carcará, B-Boy Real, Preto Bronx, chega e faz o elo. Aí, MC PA, MC Dio e MC Patola, representando o funk do Golandi, a joia rara do reggae potiguar, o pequeno Bob Marlon. Muito axé na sua caminhada, guerreiro. Todo meu respeito ao João Paulo Jaraguá e a família Faces Negras. Grande abraço ao Netão Raiz de Concreto, meu amigo Nenias, NG Studio, Mano Jó, a banca mais pesada do rap potiguar, tá concentrada em Macaíba. Total respeito ao grande Neguinaldo e a família Além do Raciocínio. Ainda em Macaíba, deixa brilhar os cordão de prata, né não? Carlinhos e Tepinha, dialeto do gueto, família Trinca Flow, Nasce, Cisco, Tales, a Mainara, Rap Contundente, de Macaíba pra Zona Oeste. Não posso deixar de citar a banca forte, manifestar desse ato, Júlio de Souza e a Flavinha, abraço. Esse sim contribui pro desenvolvimento do rap potiguar. Abraço especial minha amiga Shirlene Santos, ultrapassando as fronteiras, começo por Cuiabá, tem meu conceito e total respeito, como pessoa e músico, meu brother, e o Paracleto, que Deus continue abençoando, maninho. Aê, Márcio, Sagai, do Molotov, aê, Debrau, DJ Bicho, Baixinho, Rimão, Maio, Chito e Eduardo, isso é conduta do gueto, a Carla Vecchia, essa mina promete, muita axé pra toda a banca, que corre pelo certo em Cuiabá, Mato Grosso, chegando em Brasília, pronto pra guerra, o Anjo Rebelde, Fortaleza, banca dos loucos, Street 8, aê, Lucas Play, um abraço pra você e sua família, muito sucesso na caminhada, guerreiro. A Andrezão, GDS, já deu certo. Que nenhuma família termine por falta de amor. Meus primos, Dedo, Denis, Branquinho, Preto, Zé Carlos, Naldinho, João Maria, Manuel, minha prima de atitude, Rosinha. Tamo junto, boy doida. Meu irmão caçula, Lucas, aí Luquinha, eu te amo, maninho. Que Deus guie seus passos e que nessa longa estrada da vida você seja abençoado. Pois sei que nossa avó, Dona Maria, sente muito orgulho de você, rapaz. Meu irmão Adeio, Sayuria, o sangue pode estar no meio da canela, mas tô junto e misturado com você, irmão. Vitória Beatriz, que tu te ama, salve pra minha cunhada, Randala Morgana. Já que o assunto é família, abença mãe. Não tenho nem palavras pra agradecer tudo que a senhora fez por mim. Aí tia Lene, aí tio de Lady, obrigado senhor por ter me presenteado com a maior riqueza de um homem. E a Farradija, eu te amo, dá um beijo na nossa princesa, diz pra ela que o pai dela tá na correria. Iris Marcelina, papai te ama. E aí Vini, representa o RL no skateboard, moleque. E pra finalizar, obrigado senhor meu Deus por me contemplar com saúde e inteligência, pra que eu possa conquistar todos os meus objetivos. E mesmo que eu não conclua com êxito, mas vou ter a consciência suave de que enquanto o senhor me deu ar nos pulmões, eu lutei por um objetivo e tentei mudar uma história. Feliz do homem que consegue domar sua língua. Time de patrão, na missão das notas.